YK 542, onda média 820 kHz. ZYZ 853, onda tropical, 60 metros. 5.035 kHz. ZYE 236, onda curta, 31 metros, 9.635 kHz. Onda curta de 49 metros, 6.010 kHz. ZYB804FM 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida. Transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A maior audiência cativa do país. E de todos aqueles que gostam de percorrer o mundo das ondas curtas de rádio. Encontro DX é um programa que coloca você em contato com os amigos do rádio. Apresentação de Heriberto Carvalho, com a participação especial de Raimundo Leonardo Bezerra. Boa noite, amigos, ouvintes e deixistas brasileiros. É o início de mais um Encontro DX, o programa que enfoca o maravilhoso mundo das transmissões de rádio a longa distância, com um enfoque especial para o deixismo, um hobby das comunicações que a cada dia aproxima mais os brasileiros que gostam do rádio. E hoje, meus amigos, preparem seus gravadores, porque o programa será muito especial. Em nossa série de entrevistas com deixistas brasileiros, estaremos na noite de hoje conversando com o senhor Robert Voltmeier, uma das maiores autoridades do deixismo brasileiro, que gentilmente compareceu na noite de hoje, especialmente para conversar com todos vocês. E o Encontro DX, este passeio semanal pelo mundo das ondas curtas e da radiodifusão internacional, é organizado pelo Globo DX, um clube para radioescutas e deixistas brasileiros. E quem organiza as matérias apresentadas em nosso programa é o colega Raimundo Leonardo Bezerra, do Globo DX, que irá cumprimentá-los para darmos prosseguimento ao programa de hoje. Lembramos ainda que quem nos acompanha na técnica cada sábado é o colega Olacir Dias. Boa noite, Raimundo. Pois é, boa noite, Heriberto, boa noite, amigos deixistas de todo o Brasil, né? É uma satisfação estarmos começando mais um Encontro DX na noite de hoje com a presença do Sr. Robert, né? E eu só queria lembrar que no próximo programa estaremos comentando aqui como é que foi a palestra que nós estivemos, que o Sr. Robert esteve oferecendo para nós aqui em Aparecida, né? Portanto, no próximo programa estaremos comentando como é todos os acontecimentos dessa palestra que está sendo, que foi realizada no dia 7, né? E para não perdermos tempo, né, porque tem muita coisa pela frente, vamos começar então apresentando o senhor Robert, né? O Robert é Voltmeier, nome holandês, né, senhor? Holandês. Eu gostaria que o Raimundo fizesse a primeira pergunta para que eu pudesse posicionar direitinho o microfone aqui para o senhor Robert. Ah, ok. Eu vou começar então, senhor Robert, com aquele início do deixismo. Né? Quando foi que o senhor começou a praticar o deixismo? Bom, quando eu era um menino de uns 11, 12 anos, a minha avó me deu um aparelho velho que consegui deixar funcionar. Isso foi o começo e até agora não parei. Isso foi em 1937, 38, mais ou menos. Olha, desde 1937. Muito tempo. Apenas a título assim de informação, né, para os nossos ouvintes, para todos os deixistas que estão nos acompanhando, o senhor Robert, holandês, professor de 5 idiomas, gosta de história e gosta de deixismo. Em sua residência foram realizados vários dos encontros de deixistas brasileiros, Inclusive, uma excelente palestra sobre monitoração ministrada por ocasião do 4º aniversário do Globo DX. Atualmente, o Sr. Robert está preparando uma série de excelentes materiais informativos que serão publicados pelo Clube Globo DX e pretende levar várias palestras sobre o assunto, que serão organizadas também pelo Globo. Portanto, eu acho muito interessante, vocês que já estão com o gravador ligado, vocês que ainda não estão, liguem, porque o assunto é interessantíssimo. Agora, em pouco, eu já disse como foi que iniciou no deixismo, né, Raimunda? E eu gostaria de perguntar para o senhor, Sr. Robert, quais as emissoras que normalmente o senhor escuta? Todo dia eu escuto BBC, a Deutsche Welle da Alemanha, a Radio France, Holanda e a Bélgica. Depois, depende das notícias, é a escolha para ter informações mais detalhadas. É, o senhor procura, assim, no deixismo, lógico, uma atualização da sua linguagem, né? Também. Praticamente. O senhor, sendo professor de 5 idiomas e sendo holandês também, diz uma coisa, aqui no Brasil pega a rádio holandesa. Além da Rádio Netherlands, tem outra emissora que pega não. Só a Rádio Netherlands. Emissoras que transmitem em holandês são poucos. Para o exterior, é Holanda, é Bélgica, África do Sul, Suriname, via as transmissoras de Brasília e Rádio Moscou. São isso 5 pelo shows. Interesse do idioma, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que falam sim, holandês... Sim, todas as transmissões em holandês estão dirigidas a Benelux, a Holanda e Bélgica. Uhum. Então, não é como o inglês que vai no mundo todo, não? Agora, qual foi a emissora assim, mais interessante que o senhor já escutou em todo esse tempo assim, de escuta? Deixa eu pensar. Tecnicamente, sem dúvida, foi Rádio Apinti em Suriname. E me deixa explicar isso um instantinho. Quando o Rádio Apinti começou a transmitir em ondas curtas, eles usaram 35 watts de potência. Não 35 kW, não, 35 watts. Mais ou menos a metade desta lamparazinha aqui na nossa frente. E ele estava na frequência de rádio Aquiduana, de Mato Grosso, 4795 na época. Então tinha meia hora para escutar, pegar algumas palavras que eles estavam transmitindo, porque meia hora depois de rádio Aquiduana, eles também saíram do ar. Consegui, escrevi uma carta para o diretor da estação e recebi uma grande carta de volta. O homem estava tudo entusiasmado que tinha ouvido. Agora não, agora eles têm. Depois foram para 350 watts, agora tem 3 kW e meio. Transmitindo agora uma estação já mais forte. Mas neste tempo era um fio ligado a uma emissora de brincadeira, não? Nossa, olha aí. Sr. Robert, eu acho que é uma pergunta que todo brasileiro gostaria de fazer para um imigrante. Por que o Brasil? Por que o senhor veio para o Brasil? Eu venho aqui com um contrato de um ano, em 1954, para ficar aqui no Brasil um ano. Gostei, fiquei. Estou aqui até agora, isso vai 32 anos. Gostou, não sai mais. Não, meus filhos são brasileiros, meus netos são brasileiros. Eu viajei bastante durante um certo tempo, mas minha residência sempre foi no Brasil. Pois é, para saber fluentemente 5 idiomas, o senhor deve ter visitado esses 5 países, né? Bom, eu entre 1944, 45... em 1965 viajei bastante. Quer dizer, viajei bastante. De todos esses países, principalmente os que o senhor esteve mais intimamente ligado, o Brasil foi o país que realmente ganhou seu coração, poderia dizer. Certo. Fora, logicamente, isso. A terra natal, né, que o coração da gente fica sendo um pouquinho assim, lá na terra natal. Mesmo a última vez que eu estava na Holanda, não sei, eu tenho certa saudade para voltar para o Brasil de novo e não fiquei mais de uma semana na Holanda, já está. Sr. Robert, fale para a gente um pouquinho sobre o seu mais recente trabalho, que é o Manual de Relatórios de Recepção em 7 idiomas. O que vem a ser esse Manual de Recepção? É o seguinte, é para as pessoas que não estão acostumadas a escrever relatórios de recepção em idiomas estrangeiros. Então, tem um modelo para inglês, francês, alemão, espanhol, holandês e indonésio. Uhum. E tem um sistema com números, comparando com o mesmo relatório em português. Então, pelos números, ele pode ver o que preencher. Isso está num glossário. Uhum. Destes sete idiomas. Em princípio, eu fiquei brincando com o Raimundo. Não pode errar. É seguir os números e... compreende. Assim dizer... não precisa saber o idioma. A única coisa é copiar as palavras certas, no lugar certo. Ah, perfeitamente. É uma espécie, viu, gente? Para você, está meio complicado assim de falar, né? Porque quando você receber o material, você vai ver que esse glossário DX, né, carinhosamente, tem todos os dados para você escrever para qualquer emissora do mundo e receber o seu cartão QSL. Quer dizer, você está escutando uma rádio da Alemanha, então você quer se comunicar com essa rádio da Alemanha. Então você vai lá no seu glossário, dá uma olhadinha, pega o modelo, como você entrar em contato com essa rádio, aí você copia direitinho o seu nome, coloca direitinho o seu endereço, o código simples e tudo mais no caso, né? E vai lá e tem os números certinhos com as palavras que você vai usar para você ser atendido por essa emissora e ser, acima de tudo, entendido, porque o próprio destista, ele tem realmente tem que ser entendido a sua mensagem, né? E muitas vezes a gente não tem muita, principalmente o brasileiro, né? O brasileiro é mais assim tranquilo em matéria de idiomas, né? Não procura saber direito o lugar. Quer dizer, o destismo vai ajudar você a se encorpar mais do idioma necessário. Do contexto mundial, para que você possa entrar em contato com as emissoras. Principalmente para o conteúdo do programa, é uma base muito no tipo de música transmitido. Porque isso é internacional. Depois tem as palavras lá para instrumentos e tipos de música que pode identificar mais fácil que uma reportagem no jogo de futebol, obviamente. Por exemplo, gente, olha aqui. Vamos fazer uma ideia. Um coro. Em inglês, você colocaria chorus. Chorus ou choir? O cover. Em francês, ficaria como? Choir. Em alemão? Cor. Em espanhol? Coro mesmo, né? Cor. Não, é uma língua latina. Sim. Indonésio? E agora? Lê Indonésia que é o problema, viu? Sekumpulan Peniani. Tá vendo? Isso aí. Sekumpulan quer dizer grupo de pessoas juntos. Grupo de pessoas cantando, né? Grupo de pessoas juntos. Olha lá, indonésio, mas agora há mais que 40 anos que eu não falo. Eu morei lá e eu falava o idioma. Esqueci quase todo. Foi um trabalho muito grande de juntar as palavras de novo. E em holandês? Cor. Aí, tá aí, gente. Tá vendo? Quer dizer, por aqui dá pra você fazer uma ideia. Se acaso você, às 2 horas UTC, por exemplo, está ouvindo lá na sala da Alemanha e na hora está tocando uma música que tem um coro de pessoas cantando, né? Tem um coro. Junto com uma música que você não conhece, lógico, né? Porque se você conhecesse a música, você poderia identificá-la no ato. Mas você não conhece a música, então tem um coro. Então você põe às 2 horas UTC, estava lá tocando na Deutsche Welle, né? Na música tal, com um coro, né? Então pronto. Isso facilita para o técnico da rádio, né? Sim. E também eu tenho observado aqui que a gente cuida dos relatórios de recepção recebidos aqui na Rádio Aparecida, né? Que o pessoal, por exemplo, do Japão, escreve em português aqui para nós, né, Heriberto? Então, porque nós brasileiros também não mandamos para outras partes do mundo o nosso relatório no idioma do país. Só que para escrever em japonês, hein, Raimundo? Agora isso aí não daria porque... Isso é problema. O problema é que não tem letras, assim dizer, letras romanas. É difícil, teria que desenhar. Isso não dá lógica. Porque realmente Mas assim não bem. Escrita japonesa é arte. Não, mas tudo bem. E olha aí, o senhor Robert Voltmeyer. Voltmeyer. Aqui chamado Roberto. Chama de Roberto. Vai me dar licença, então. E hoje nós estamos aqui num oferecimento da Litec. Se você está interessado em livros sobre radioamadorismo, na Litec achará tudo o que procura. Tem lá o Rádio Amateur Handbook em inglês e até em espanhol. Tem o ARRL, Antena Book, o manual VHF, UHF e muitos outros títulos sobre o assunto, inclusive o famoso WRTH87. Grupo Lima Litec, Rua dos Timbiras 257, Santa Efigênia, São Paulo, ou faça o pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. E nós continuamos com a nossa entrevista, antes da música, né? Daqui a pouquinho a gente toca a música, mas vamos continuar a nossa série, a nossa batalha de perguntas aqui ao seu Robert, né? Aproveitando a sua presença muito simpática aqui no nosso Encontro DX, levando, logicamente, informação e cultura a todos os DXistas brasileiros. Pois não, Ramon? Pois é, eu gostaria de perguntar uma coisa assim, porque que eu considero importante, né? Culturalmente, o que o DXismo tem acrescentado para o senhor em todo esse tempo de prática? Bom, eu tenho feito isso a minha vida toda. Eu acho que deixou o mundo menor. Nunca olhei para as distâncias como se fossem outras pessoas. Outro, se cria uma certa amizade, mais como unido, você, né? mais unido. E como se você estivesse em casa. Em casa, lá. Todo dentista, depois de certo tempo, ele reconhece as vozes de pessoas que estão a 20 mil quilômetros. Automaticamente cria uma certa simpatia para isso. Fora disso, as informações dadas sobre arte, sobre o modo de vida, acrescenta no seu conhecimento e pode chamar até de cultura, assim dizer. Porque a principal barreira, né, do homem é a linguagem. É a linguagem. Não, mas para em português e espanhol, países longe, explicar sobre a dança dele, sobre a arte, sobre o modo de vida. Por exemplo, a Bélgica tem dado um monte de receitas culinárias, tanto em inglês como em espanhol. Se você gostaria de comer comida belga, não cria problema nenhum. Eles explicam até como é que faz a comida belga no caso, né? Mas é isso aí. Eu gostaria que o senhor dissesse pra gente também, como profundo conhecimento, a respeito das suas antenas de recepção. É muito complicado aí o parque de antenas que o senhor deve ter na sua casa, né? Olha, para pegar todos os países, né? Nada disso. Eu moro bem no centro de São Paulo. Bem no centro. A interferência por motores, por automóveis, por aparelhos elétricos é muito grande. Eu moro num prédio que em total tem 24 andares. Eu tenho uma antena em cima do prédio. Uns 18 metros. Bem em cima do prédio. Com uma entrada no quinto andar onde eu moro. E eu tenho uma antena menor, encostada numa janela, lá de fora também. E uma lá de dentro. Antenas menores, quando tem muita eletricidade estática, agora não posso usar a antena grande, porque sai faísca de tamanho de um isqueiro. Fica carregado a eletricidade estática, não? E hoje em dia é tudo transistorizado. Então, transistor vai... Queima. O senhor perderia um aparelho caríssimo às vezes por causa de um descuido seu que pode ser evitado. Não pode tomar esse risco. Então, que antena sim. Tranquilo. O importante é que o senhor está no quinto andar, né? O quinto andar já dá um outro ângulo, né? Para pegar a antena. A antena está lá em cima. Então, mas já ajuda. Uma queda livre, a antena, quanto mais alto, melhor. Só que estava na descida, nesse caso, né? Sim. barulho. Ele pega barulho na descida. A próxima pergunta era exatamente essa. O senhor usa algum ampliador, amplificador de linha? Um tipo booster assim para melhorar a recepção da banda? Nada. Tem algum segredo que possa ser usado assim para melhorar, então, para... Bom, para casar impedância da antena e o aparelho. Eu escuto num barlo, o barlo tem lá dentro um sistema, um tipo de ferrite para uma curta para adaptar. Não, eu não uso, eu usava antigamente com aparelho velho, eu usava, mas também... tem uma coisa também, Heriberto. No fim, se monta estas coisas todas. No fim, se não tem mãos para manobrar todo este botão. Você tem 18 botões na sua frente, né? Parece que... É mais simples, não? É mais simples. Perfeitamente. Eu tenho agora 4 botões e acabou. Olha aí. Rádio Aparecida, onda média 820 kHz. 5.035 na faixa tropical. Ou 6.135, 9.630, 11.855 kHz nas ondas curtas. Para solicitar os nossos folhetos, para manter aquela amizade com a moçada aqui da equipe do programa, basta enviar o seu informe de recepção. O nosso endereço é o seguinte: Rádio Aparecida, programa Encontro de X, Aparecida, São Paulo, CEP 12.570. Encontro de X, oferecimento Litec. Você está interessado em livros sobre radioamadorismo ou eletroeletrônica? A Litec é especializada nesses assuntos. E tem tudo sobre transmissão e recepção. E também sobre eletrônica, semicondutores, databooks de fabricantes, tabelas de equivalência e muito mais. Dê um pulinho na Litec. Rua dos Timbiras, 257, Santa Ifigênia, em São Paulo. Ou faça o pedido de catálogo à Caixa Postal 30.869, São Paulo, capital. Eles atendem também pelo reembolso postal e aéreo. Pois não, Raimundo? Pois é, a Globo DX tem feito uma movimentação assim mais tipo social, né? Levando palestra, procurando assim levar o DXismo também, não só para DXistas, mas para o público em geral, né? E para que o povo tome mais um conhecimento maior do DXismo e possa, inclusive, se tornar DXista, né? E o que o senhor está achando de tudo isso, toda essa nova movimentação que a gente está fazendo? Eu acho que é formidável, é muito bom. Em geral, a onda curta era popular uns 40 anos atrás. Uhum. A televisão tirou isso um pouquinho da sala de estar das pessoas. Agora a televisão é o centro, é o videocassete. Uhum. Antigamente tinha um rádio grande onde as pessoas escutavam notícias de fora, reportagens esportivas de fora. Eu acho que é muito interessante, é muito bom o que você está fazendo. E da minha parte, você pode contar comigo para participar nesta campanha. Tornar o deixismo mais popular. Sim, é mais popular. É um hobby interessante. Para a gente moça. Sr. Robert, o senhor sendo conhecedor fluente de 7 idiomas, tem muita facilidade para escutar o mundo, né? 5 deles muito bem pronunciados, né? Diga-se de passagem. Mas qual é normalmente o seu idioma preferido na hora de escutar? Qual o idioma que o senhor mais gosta de ouvir? Bom, deixa eu ver. A minha preferência é o seguinte: eu prefiro escutar o país no próprio idioma. Por exemplo, se a Alemanha transmite em alemão, eu prefiro escutar em alemão. A Rádio France em francês. Uhum. Rádio Nacional da Espanha em espanhol. Holanda, obviamente eu pego as notícias da Holanda. Seria a mesma coisa se o senhor estaria trabalhando agora em Paris, o senhor escutava a Rádio Nacional do Brasil, a Rádio Brás. Uhum. O senhor não vai sintonizar a transmissão em alemão, o senhor vai sintonizar a transmissão em português. O que você sente? Mas a afinidade de dizer. Agora. Se sente mais em casa, né? Chega mais perto do país de origem. Certo. Eu sou mais italiano, senhor. próprio idioma do país. Sim, porque não tem jeito locais. Locais é um crime que houve, que não interessa tanto para... Então as redações em outros idiomas, elas fazem mais um apanhado geral da coisa. Certo, que... certo. E outros países, bom, um idioma que eu consigo entender é que eles transmitem. Por exemplo, eu não falo fácil. Se eu escuto Teherão, eu dependo ou em inglês ou... espanhol, porque eu não falo, eu não entendo farsi. Japão, mesma coisa. Entendi. Bom, como o senhor está assim relacionado com os deixistas, eu gostaria de fazer mais esta pergunta. Como é o relacionamento com os colegas deixistas? Acho que não estou de briga com ninguém. Todo mundo que passa em São Paulo, eu sempre estou muito feliz de receber a palavra na Lagoa de Oxi. Sempre está bem-vindo. Seja do exterior, seja aqui local. Diversos me telefone, pede informação, troca informação. Eu acho muito bacana isso. Eu acho muito bom isso. Eu acho muito, muito bom isso. Eu ia também aconselhar os deixistas com um pouquinho mais de experiência, adota alguns principiantes e coloca no caminho, porque se você tem que fazer sozinho, sem uma orientação, é mais difícil. Não custa nada de reunir uns colegas e dar informação e trocar ideias e ajudar, às vezes até. E qual é a sua mensagem para o deixista iniciante, deixista que tem assim, aquele entusiasmo, mas está começando ainda? Bom, ler. Até estudar um pouco sobre o assunto. A teoria do deixismo. A teoria no sentido de a propagação. Uhum. A propagação das ondas... de rádio em ondas curtas, se informar sobre isso. Não precisa ter um aparelho muito sofisticado, nem uma antena enorme. E entre em contato com os colegas, trocando informação, você vai ver que tudo é mais fácil. Bem, o nosso programa ficou muito lisonjeado de tê-lo aqui junto com a gente, prestando essas informações. Prazer foi tudo mesmo. Essa presença muito simpática do senhor Robert, que esteve presente também, dando uma palestra sensacional aqui no Seminário Frei Galvão, em Aparecida. Isso. Inclusive, no próximo programa, né, nós estaremos comentando todos os fatos acontecidos nessa mesma palestra. Bem, estamos chegando ao final. Se o senhor quiser se despedir... Bom, eu aproveito esta oportunidade de dar um abraço para todos os colegas deixistas no Brasil, ou seja, onde se encontram. E, como eu acabei de falar, quando se passa em São Paulo, a minha casa está à disposição. E eu espero ver vocês de Rádio Aparecida também uma vez em São Paulo para tomar um drink com a gente. Ok, muito Foi obrigado. Foi muito bacana este programa, gostei imensamente. Perfeito. Bom, gente, por hoje é só, até sábado que vem, se Deus quiser. Boa noite, amigos, até o próximo. Você acabou de ouvir Encontro DX, o programa que colocou você em contato com os amigos do rádio, com os deixistas do mundo inteiro. Até o próximo sábado, nesse mesmo horário.